Será que pensava que só nascia flores lá no seu jardim? Que o sol do dia brilha só pra você? Que a minha ausência não iria ser notada? Estava enganada, dos beijos meus agora senti falta. E aquele amor que deixou lá na lata de lixo não quer mais corresponder você. Agora está perdida, querendo que eu volte pra sua vida. E aquele cara que você chutou foi pra muito longe e nunca mais voltou. E me querer de volta é sua sina. Seu verso de amor sem mim não rima. Vai me implorar, vai rastejar. Mas eu não volto pra...